é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchente de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Que tivesse resolvida essa forma de vida tão medonha, mas ainda me matam de vergonha os currais, coronéis e suas cercas. Eu pensei nunca mais sofrer da seca no Nordeste do século XXI, onde até o voo troncho de um anum fez progresso e teve evolução. Israel é mais seco que o Nordeste, no entanto se veste de fartura, dando força total à agricultura, faz brotar folha verde no deserto. Dá pra ver que o desmando aqui é certo. Sobra voto, mas falta competência pra tirar das cacimbas da ciência água doce que serve à plantação. Sei que a chuva é pouca e que o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchente de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Saque, meu cadeado é um nó. Minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. Jesus é meu salvador, meu rei ainda é Pelé. Minha bebida é café, minha arma é uma flor. Omar é meu jogador, meu forte está no gogó. Chitãozinho e chororó, é a dupla que destaco. Minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. Minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. Minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. Meu vale é do Pai Jeú, meu pico é do Everest. Meu paraíso é Nordeste, meu suco é de caju. Minha foz é de Iguaçu, minha trigo é pataxó. Minha dança é carimbó e a minha droga é tabaco. Minha maleta é um saco e o cadeado é um nó. Minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. Minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. Minha cidade é Pilar, o meu signo é de Leão. Meu nome completo é João Lourenço de Aguiar. Gosto muito de tocar e faz mim dó. Sou alérgico a som e pó e o meu carro usa texaco. Minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. Mas minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. Minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. Eu sei que quem joga peca, mas eu jogo futebol, futsal e beisebol. Relance em pinhão, peteca, tênis, basquete, sueca, pife, pafo, dominó, cenas, esporte vai bozó, dama, xadrez e buraco. Minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. Minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. Minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. Meu patrono é o rabi, meu programa é o que presta. Minha diversão seresta, minha raiva é essa aqui. Meu suco de abacaxi, meu pescador é socó. Toda velha é minha avó, meu trapezista é macaco. Minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. Minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. A minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. Meu padre é Cícero Romão, minha lenda é Iracema. Asa Branca é meu poema, o meu rei foi Gonzagão. Meu herói foi Lampião, meu repentista foi Jó. Meu vaqueiro foi Jacó, meu orgulho é não ser fraco. Minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. A minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. Mas minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. Minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. Minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. A minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. Minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. A minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. Vovó, rapidinho, deixa eu trazer uma aqui lá de Floresta do Navio Pernambuco. Prepara aí Zito Forró e essa menina aí, Eliana de Lima, né? Para Irineu, lá do bar, pediu essa música, né? Diga lá, Vital. Olá, boa noite, José Maria Aquino. Aqui é seu ouvinte, Vital Menezes de Floresta do Navio, Pernambuco, ligadinho aqui no show da Difusora, essa festa do rádio, voltando a participar do programa. E aí, José Maria, se possível, eu gostaria de ouvir Amado Batista com a música Larga Tudo e Vem Correndo. Ofereço para toda a minha família aqui no Floresta. Larga. Vou mandar com muito carinho para minha querida Cleidivane, né? Petrolina, também Petrolina, o Zé do N11, o Raimundão do Zabumba e Santa Cruz da Venerada, Miguel de Saluá, Tony César na cidade de Paulo Afonso, Bahia, até o Zabumbeiro em cima, um dia Sergipe. O poeta Valderi Carolina, a professora Nen e a filha dela, Laura, lá do Mossoró, Rio Grande do Norte. Ivoneide de Pombal, para Cleide Mari, Maria Dita e Novinha Santos, em Serra Talhada, aqui em Pernambuco. Vai também para nossa amiga negra de Brasília, para o comunicador Renato Leito, René da Betânia FM, nossa amiga Mirela Fernandes, para o Araído, N. Saraiva, o Eliomal da Tropa de Elite em Juazeiro do Norte, nossa amiga Mirela Fernandes em Itabaiana, Sergipe, a nossa amiga Gracinha no Recife e os demais ouvintes que estão na sintonia do programa, para você, Josemar, Dona Célia, Vitorinho, Teozinho, 10 do Brasil, Raimundinho e todos da 1070 Difusora AM, a rádio que todos ouvem. Valeu, Josemar, um abraço e até lá. Prepara aí, viu, porra? Ei! Ei! Eu fui dançar num baile na casa da Gabriela. Nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela. É, Zito Forró. Vou adorar, José Maria aqui. O filho tinha chegando, tirava logo o sapato. Se estivesse de botina, só lagoça, bico chato. Entrava pra dançar no baile de Gabriela, tirando meio sapato, caçando um par de chinela. Deixa comigo! Um baile na casa da Gabriela. Nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela. Eita, que hoje tá com um baile na casa da Gabriela. Nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela. O baile tava animado, foi na base da chinela. Tá mais arrochado que aquele bicho de saco. Naquela base, no salão só tinha ela. Todos convidados do Rio, gostando da base dela. Jogaram no salão, que nem tava machucado. Baile de Gabriela, acabou com chinela. Aqui a gente faz a diferença. Ei, eu fui dançar num baile na casa da Gabriela. Nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela. Ah, eu fui dançar num baile na casa da Gabriela. Nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela. O sujeito ia chegando, tirava logo o sapato. Se tivesse de botina, só lagoça, bico chato. É, Zito Forró. No baile de Gabriela, tirando meio sapato, caçando par de chinela. Eu fui dançar num baile na casa da Gabriela. Nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela. Ah, eu fui dançar num baile na casa da Gabriela. Da chinela, toda a turma disputava dançar com uma Gabriela. Requebrando aquela base, no salão só tinha ela. Todos convidados do Rio, gostando da base dela. Jogaram no salão, pimentado e machucado. Baile de Gabriela, acabou com chinelada. Rapidinho, vovó, pra sair tudo aí, bota logo aí Eliana de Lima, volta pra ela, pra meu amigo Irineu, lá em Taboão da Serra, em São Paulo. Aperta aí, Eliana. É um sambão bonito, bonzão. E a outra, larga tudo, larga tudo e vem pra mim com o Amado Batista, né? Tá preto! Quando você chegou em mim, Irineu tem um bom gosto musical, ó. Estava precisando de amor. Eita, é muito amor. chorando inocente, porque ela me abandonou. Você enxugou todo o meu pranto, fez de tudo para mim. Irineu do Baja, né? Da Itabuna da Serra. De qualidade. Volta pra ela. Sei que fosse. A pedir de Taboão da Serra, lá em São Paulo. Volta pra ela, mas não vai se arrepender. Eu te amo. Mulher canta demais, hein? Você chegou em mim. Estava precisando de amor. Cheguei chorando inocente, porque ela me abandonou. Você enxugou